Sanair 6355, contato radar na decolagem, sua via da El para o nível de voo 360. A El para o 360, 6355. Quando possível, tá visual pro Odimonte lá. Sanair 6314, chame Recife na frequência no 2685. 2685, Sanair 6314, boa. Santo 3145, autorizado, pushback em acionamento, chame pronto para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, Santo 3145. Alfa Tango Tango, continue a aproximação, aguardando que está livre. Da Gol, livre de decolagem da 10, ventou no 60 graus, 062 de nós, hoje no 014. E aí, capitão, autorizado, decolagem 10, no 60. Alfa Tango Tango, visual com tráfego, livre pouso, pistão no 7, o vento é 160 graus, 062 de nós, hoje no 014. Condição de incrementar, final da 7? Monitoso, Alfa Tango Tango, forma o tráfego da Gol, 2 milhas, marca 2 termos. Papatango, Oscar Vitor Uniforme, chame Recife na frequência 1288, alterna 1353. Poderia confirmar algum nível autorizado para nossa subida? No 620, decolado aos 42, controle no 208. 208, do 620. Controle de batalha, igual 620, passando 1000 pés na prefeitura Pucaracaju. Então, November Alpha, chame a torre 118, decimal 95. Ilha November Alpha, torre 118, decimal 05. 1869, visual com tráfego, livre pouso, pistão no 0, vento 150 graus, 062 de nós, e ajuste no 0, no 14. Livre pouso, pistão no 0, 1014, igual 1869. Sou Salvador, Índia November Alpha, bloqueou rotatória. Índia November Alpha, autorizado final da 7, reporta vertical da RIMA. Índia November Alpha, reportará vertical da RIMA. Frente Pastor 20, autorizado Recife nível 190 via Golf 677, perfil de saída Conde, decola pista 10, curva à esquerda, transponder 5430, frequência do controle em 120, decima 8. Pastor 20, autorizado Recife nível 190 via Golf 677, saída Conde, decola 10, curva à esquerda, transponder 5430, controle 120, decima 8. Pastor 20, cotejamento correto, reporte pronto para o TAS. Reportar para o TAS, pastor 20. Controle de Salvador, por favor, para o oficial Vitor. É, autorizado via chegada, o bom, confirmado. Afirmativo, autorizado via chegada Bonfi, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4, autorizado ILS Exueta, pistão no 0, reporte estabilizado. Afirmativo, entrando para 2 mil, via Bonfi, repartará estabilizado, off charge. Só com tráfego. Táxi. Voltará táxi, que eu dou no 69. No 869, solo aos 44, direita, 1, 2, 1, 1. Direita, 1, 2, 1, 1. direita, 1219, 869. Solo Salvador, uma boa, eu vou 1869. Mono 869, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, boa noite, né? Conair 6355, chame Recife, ano 3325, alterna 1251. 3325, 251, chame 6355. Chame 3145, autorizado táxi, e a táxi foi Índia, ponto de espera, visto no zero, chame Torre em 1, 18.95, ajuste no 0 no 4. Livre táxi para visto no zero, via Índia, no ponto de espera, 1895, 1014, ajuste, 3145. Reporte para descida. Alfa Serra Vitor, confirme efetuando desvio. Afirmativo, está retornando Alfa Serra Vitor. Rede, retorne voando Duna. Retornando Alfa Serra Vitor. Liberando pista 17 via Alfa. Alagoinha, Alpha Golf November MDB. Beer Bonf Arrival. Report for descending. Boa noite, 69, ingresso Juliette, posição 06 indicada. Juliette para o medo. Passarido 2231, após a passagem 737 da Boa Retaguarda, autorizado. Pispec acionamento, chame para o táxi. Pode 737 autorizado, chame companhia ingressando para 06, após prossegue ou no 1169? Afirmo o 1169, após ingresso da aeronave, autorizado. Prosseguir parte principal em Índia, ponto de espera visto no 0, torre em 1, 18.95, ajuste no 0 no 4. Permanece no 0 no 4, parte Índia, 1895 a 12, boa tarde. Interceptando o localizador Alfa Serra Vita. Alfa Alfa Serra Vita, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre em 1, 18.9. Todo 1895, Alfa Serra Vita. 3145, vento agora, 170 graus 079, ajuste no 014, livre decolagem. 3145. Voo 1620, chame Recife 12685. 2085, boa tarde, Gomes da Exame. Torre Salvador, boa tarde, número 69, baixo ponto de espera da 10, pronto. 1169, mantenha ponto de espera da 10, Gol 1169. Mantenha ponto de espera do 1169. Oi, Salvador, boa tarde, é o Papa Vapa Alfa, Tierra Victor. Estabilizado, final da 10, trem baixo, travou. Alfa, Papa Tango, correção, Papa, Papa Alfa, Tierra Victor. Continue a aproximação, aguardando o pista livre. Ciente, aguardando o pista livre, o Tierra Victor. Senhor, a possibilidade de intenções é prosseguir para 17, senhor, e lá a parte da Aerostar. Ciente, solicite cancelamento, Papa, Papa Alfa, Tierra Victor. Gente, aguardando, Sérgio. 145, decolador 51, controle 1208. 308, 3145. Controle Salvador, Alfa Serra Vitor, já com referência, está cancelando, prosseguindo para uma base pela direita da 17. Papá, papá, Alfa Serra Victor, cancelado ao 51, curva à esquerda, base pela direita, final da 17, reporte embaixo travado. Gente, reportará o Sérgio. 3145. Lima, Lima Fox, Lucas Vicente. A Papa Pá, Lima, Lima Fox, Vicente, o flight level 050, KNH 1014. Down to 050, Lima, Lima Fox. De base para direção final da 17, trem baixar gravado Alfa Serra Victor. Alfa Serra Victor, visual com tráfego, autorizado pouso pistão 97, vento 1-80-08-9, aviso 1-0-4. Gente, livre pouso na 17, o Alfa Serra Victor. 1-1-69, vento 1-80-08-9, o aviso 1-0-4. Livre decolagem. Tirando da 10, voo no 169. Papa, Papa, Alfa, Sierra, Victor, esquerda, Aerostar, estacionamento cancelado. Esquerda, Aerostar, estacionamento cancelado. Passarelo 2231, repita autonomia? 5 horas e 50 minutos. Passarelo 2231. Ciente, autorizado táxi via parte principal Índia. Ponto de espera, visto no zero, chame torre em 1-18-95, ajuste no 0-4. Baixo Índia, no ponto de espera da 10-1895, parceria 2233. Salvador, boa tarde, novo no 169. no 169, contato radar na decolagem, chuva via Dael para o nível de voo 360. Chuva via Dael para 360, voo 169 pode voar da Elda, presente? Estou perfeito da saída, gol 1169. Estou perfeito da saída, gol 1169. Papapá, Lima Fox, descend to 2000 feet, CMA 1014. Clear ILS X-ray of runway 10, report status. Okay, down to 2000 and 1014, and clear ILS runway 10 for Lima Fox. Boa tarde. Os dois. Confirmando, Passarito 2231, autorizado a alinhar e decolar para o estorno zero, vento 170 graus 09 nós, o ajuste 10, 14. Pode decolar da intercepção, 2231? Confirme. Da intercepção. Da intercepção, Passarito 2231. Afirmativo, 2231. Dona. Dona, estou nem mais na parte. Clear to fly, to fly Duna position, Lima, Lima Fox. Okay, now flying direct to Duna, Lima, Lima Fox, report Lima Fox, no, automatic. São 3145, chame Recife 13325, alterna 1251. 3325, 1251, o SAM 3145. Pronto, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Gente, 170 graus, 08 nós, ajuste no 0, no 4. Boa tarde, controle Salvador, Azul 4206, informação, Quebec. Azul 4206, ação de identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 014. Via Mari 050, no 014, 4206. Azul 6973, boa tarde, informação Quebec, pronto cópia? Firmo. Autorizado Campinas, nível 340, via Pesulu 10, até Pubave, após a Pesulu 16, até Bravo Hotel Zulu, voz direto conforme rota, fio de saída da El, Leda Motiva, decola pista 10, curva direita, transponder 5511, frequência do controle em 120.8. Autorizado Campinas, nível 340, conforme decolada pista 10 com curva à direita, na Dael Leda Motiva. Responder 5511 e o controle 208, azul 6973. Azul 6973, cotejamento correto, reforço pronto para o pushback e acionamento. Forçará. Prossiga o Romeu, Cabral. Nós trabalhamos de color de Serra Índia com Índia, controle de Serra Índia Delta Lima. Avancinha 500 pés, 2 a bordo, o código alocado é o 0121. Romeu, Cabral. Romeu, Cabral, confirmei a manter 500 pés. Manter 500 pés, senhora. Gente, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, aguarde, temos a aeronave em aproximação, aguarde para cruzamento entre Simpla e Turma. Papapá, Lima, Fox, traffic 3 hours, maintaining 506 feet, and not gonna interfere in your approach. This is Roger, Lima, Fox, we are now established on local air. Papapá, Lima Fox, complete ILS X-ray approach, contact the tower in 118.95. Solicite o cancelamento, informo que à sua esquerda um helicóptero mantendo 500 pés sobrevoa o setor noroeste, mas não vai interferir. Tá ciente do tráfego, já propõe cancelamento, amigo. Ciente, dá presente, curve à esquerda, base pela direita, final da 17. Mantenho no 1.500 pés, aguardando para a descida para 1.000 pés. Papapá, Lima, Foxtrot. Ok, livrando o estão no zero, base pela direita, 17, mantém 1.500 pés. Salvador, passaria 2231. Consiga passaria 2231. É possível a prova de WhatsApp? Autorizado WhatsApp, eu passaria 2231. WhatsApp, muito obrigado. 2231. Azul 4206, desça para 2.000 pés, ajuste 0-4, autorizado LS X-Ray da pista 10, reporte estabilizada. 2.000 no 0-4, autorizado LS, reporte estabilizado, 4-0. ATM 500 para o Lima Fox. Lima Negativo. 1.000 pés, reporte trem checado, Lima, Lima, Fox. Parou no 1.000, já tem baixar e travado. 7, visual com tráfego, livre pouso, pistão no 7. Vento, 1.70 graus, 0.6 dúzia de nós, o ajuste no 0, no 4, papapá, Lima, Lima, Fox. Tem livre pouso no 7, Lima, Lima, Fox. Lima, Lima, Fox, confirma o pátio? Aero está. Danice de táxi. Uno, 1.18, decimal 9.5, AP. Oi, Salvador, Rogel, boa tarde, Pastor 2.0. Pastor 2.0, autorizado, ponto de espera de pátio de autoridades, reporte para o ingresso. Vai, deve ser até o ponto de espera de pátio de autoridades, vai tomar conta. Pastor 2.0 na escuta da torre? Confirma o teu boa autonomia, por gentileza? Pastor 0.7 a bordo, autonomia de 4 horas. 7. Táxi 6973, tem 1.96 a bordo, 4.30, até na Ribeirão. Livre táxi, via Índia e Alfa, ponto de espera 1.0, transferência 1.8.95, azul 6973. Índia e Alfa no ponto de espera 1.895, azul 6973. A torre voltando. Decola da interseção a parte de autoridades, confirma. Sente. Meu auto acabava, tenho a frequência livre, chamo o regresso. Bravo. Então, táxi autorizado via pistão no zero, libera na Delta. Na Delta chama só aluno 211 para táxi até o ponto zero. Vice-presidente, pode usar a Delta, para táxi. Afirmativo. Autorizado ingresso, na Delta chama só aluno 211. Delta 3190, informação Quebec. Então 3190, acione identificação, voando com a Bog para interceptar a chegada Mare. Desça via para o nível de voo 050, ajuste no 014. 050, 1014. ITAP, é possível? Está com a Bog autorizada, ITAP, Delta 3190. ITAP 3190. Salvador, muito boa tarde mais uma vez, azul 6973, ponto de espera no zero, pronto. Azul 6973, autorizado a alinhar e manter o cabeceiro no zero. A Lima tem azul 6973. Se via Delta, Alfa, acuse antes da Juliette, para o cruzamento do Pátio 1. Delta, Alfa, sua Juliette, passou. 206, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre em 118.95. 18.95, boa tarde. Salvador, boa tarde, Azul, 4206, final e LS X-Ray. Azul 4206, continua a aproximação, cheque o trem, aguardando que está livre. Gente, 4206. Passou 2-0, livre ingresso e cruzamento do Pátio 1 no ponto de espera da pista 1-0, transferência para a torre em 1-8-95. Isso, 1-7-0 graus 07 nós, ajuste 1-0, confirmando 1-0 no 4. Gente, livre pouso na 1-0, ajustado no 0-4, azul 4-0. Azul 6973, decolado aos 1-1, controle 1-2-0-8. 1-2-0-8. 1-6-0. Após a decolagem, não confirmo, saída coral, curva direita, transponder 5523. Autorizado para vitória conforme rota. O nível 160, saída coral, decola a curva direita 5523, eu transpondo, azul 2590. Correto, chame pronto para acionar. Chama lá. Gente, pastor 2-0, mantenha a ponto de espera, dona 0. Salvador, boa tarde, o gol. Tudo bem, a 4-5, com a informação que é 10. Pastor 2-5-0, 10, todo meia, 2-0, na boca. Voo no 645, acione identificação, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 060, ajuste 1014. Ok, via Bonf, até o 0600, com ajuste de 14, no 645. Gostaria do 2, conversa, confirmando, pastor 2-0, alinhar e manter para o 1-0. Azul 4206, seu solo 14, direito no 219. Direito 1211, azul 4206. Alô, Salvador, azul 4206. Azul 4206, portão 01, parte 1, livre táxi. 01, parte 1, livre táxi, azul 4206. Torre 20. Livre decolagem, pistão 0, vento 170 graus 09 nós, ajuste no 0 no 4. Livre decolagem, pastor 2-0. Possibilidade para a Mativa? Quase coordenação azul 6973. Agora. Controle Salvador, uma boa tarde, Oceania 6200. Salvador, uma boa, eu vou 1869. Vou no 869? 869, está chamando um pouquinho antes aí do horário para pedir autorização. Gostaria de solicitar para o senhor coordenar o nível 320 para Brasília. Gente, coordenaremos 320 para Brasília, guarde posse. Obrigado. Controle 208. 208, boa noite. Controle de Salvador, pastor 20, cruzado 210, na 6 escuta, sair da ponte. Pastor 20, contato radar na decolagem, suba via Conde para o nível de voo 190. Conde 190, pastor 20. Salvador, o azul 2591 está pronto para chegar em acionamento, pátio 3. Azul 2591, pátio 3, autorizado. Chame pronto para o táxi. Chamarado. Saria do 2231, chame Recife 1288, alternar 1353. Passaria do 2231, copiou o controle? Afirmativo, 1288, 1353. Muito obrigado, passaria do 2231. Azul 6973, chame Recife na frequência 1-3325, alterna 1251. 645, reduz a velocidade para 2009. Reduz para 2009. Bom, Lima 166, acione identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 070, ajuste 1014. 1014, desce para o 070, 1016. 62, 10, desça para o nível de voo 050. 050, 6210, você pode voar, está? Autorizado, está, para acione 6210. Ok, está, 6210. Voo no 869, cópia. Pronto, cópia, 869. Salvador, Brasília. Autorizado conforme rota do plano de voo. Nível 360. Saída arbor, transição elefa. Curva à direita após decolagem. Transponda 5532. Controle Salvador, 120, decimal 8. Ok, está autorizado para Brasília, o nível 360. Saída arbor, transição elefa com curva pela direita, transponda 5532 e o controle 1208, voo 1869. Correto, chama transacionar. Poderia coordenar para nós o nível 320, por favor? Oceaner 6143, acione identificação. Voando bom para interceptar a chegada, desça via para o nível de voo 080, ajuste no 014. Via para 80, 6143. Alfa no ponto de espera, transferência para a torre, 198, decimal 95. Via Alfa, ponto de espera 295. O Azul 2 fica gravando. Localizador 390. Então 3190, completo final do procedimento LS X-Way, chame torre 118, decimal 95. 395, tá, 6210, desça para 2000 pés. Autorizado ele a X-Ray da pista 10, recorte estabilizado. 2000 pés, autorizado X-Ray, recorte estabilizado, 6210. Uma milha e meia para a Viva. 3190, continue a aproximação, cheque o trem. Embaixada de trabalho. 3190, livre pouso, pista 10, vento 170 graus, 07 nós, ajuste no 014. 0014 no ajuste, livre pouso no 031190. Voo no 645, desça para 4000 pés, ajuste no 014. 4014. Salvador, o Azul 2591, boa tarde. Azul 2591, não mantém o ponto de espera da 10. Será, Azul? Papa Romeu, Oscar Mike Tango, acione identificação. Romeu, Oscar Mike Tango, passando a posição Conde, contato radar, mantém nível de voo 040, reporte para descida. 1869, autorizado nível 320 para Brasília. 320, obrigado, 869. Oceaner 6201, solo. 1905. Oceaner 6201, solo, Salvador. Dois. Também é 45. Proa 225. Libitia magnética 102 de Índia Serra. 1-10 de Simbra, o gol 1645. 1-1-0-5. 1-1-6-6, desça para o nível de voo 050. 050, voo 1-6-6. 1-6-4-5, desça para 3.000 pés. 3.000. De solo, autorizado, chamo tanto o táxi. Coordenação autorizado, 869. Oceaner 6201, no solo, Salvador. Direita 1-2-1-1. Direita, chama o solo 3190. Azul 2591, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinha, mantém 1-0, azul 2591. Ouro 645, solicita algum vetor à esquerda, se visitar formações da proa 75. Oferecer condições de voar na proa 210. Certo, 210. Fala, Salvador, boa noite, tá 310. São 3190, livre táxi, porção 05, até antes da Juliette. Livre táxi até a Juliette, porção Controle Salvador, pastor 20 atingiu 190. Pastor 20, aguarde para transferência, mantendo o nível 190. Aguarde. Gol 1645 para interceptar o curso localizador, curva esquerda, proa 160. Reporte estabilizado. Esquerda 1620, gol 1645. Azul 2591, decolado aos 28, controle em 208. 208, chama lá. Estabilização, Oceaner 6210. Oceaner 6210, completo final do procedimento LF-X2, chame torre 118, decimal 95. Oceaner 6210. Voo no 645, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado, autorizado LF-X2. Desça 2.000, reportará. Voo no 66, desça para 3.000 pés. 3.000, 1-1-1-6-6. Oceaner 6143, desça para 4.000 pés. 4.000, 1-1-4-3. Salvador, boa, azul 2591. Azul 2591, contato radar na decolagem, suba via Dael para o nível de voo 160. Via Dael, foi autorizado Coral, o azul 2591. Cinco. Achei. 3190, antes Juliette, entra o nome da Gol. Após o bang da Gol, livre ingresso pro 05, então 3190. Pode passar o nome da Gol, 3105, 3190. Torre Salvador, boa noite, gol 1869, pronto no ponto de espera da 10 visual com duas aeronaves da final. Bruno 645, continue a aproximação, guarde pista livre, cheque o tempo. Seguindo 3000, gol 1166. Gol 1166, desça para 2000 pés, autorizado, ele é sexway, reposta estabilizado. 2000, autorizado, ele é sexway, chamada estabilizado, gol 1166. Gol 1645, complete final do procedimento, ele é sexway, chame torre 1188, decimal 95. 1895. Gol 1166, inicie redução para aproximação. Já está reduzindo o gol 1166. Canar 6143, desça para 3000 pés. 3643. Rádio GLS X-Ray, da sua escuta. 645, continue a aproximação, igual de pistolismo. 645. Oxanê 62, 10, direita no 211 no solo aos 32. 211, 62, 10. Canar 6143, reduz a velocidade para 1909. Até o 190, 9643. Tá livre, livre táxi até a Santa Juliette, o Xanar 6210. Livre táxi até a Juliette, tá 2100. Limite ao localizador, 6943. Complete final do procedimento LSX-Ray, chame torre 1188.95. Cumprido 1895 com 1166. Dois Salvador, muito boa noite. Com 1166. Nível para o LSX-Ray da 10. 1166, continue a aproximação, reposto em checado. Está baixado e travado, continua com 1166. Gol 1645, livre pouso, pista 10, vento 170 graus, 0629, 810 no 4. Para 024, livre pouso no 645. Oi. Conforme rota do. Conforme rota do plano de voo, nível 170, saída Conde, curva esquerda após decolagem, transponder 5007, controle 120, decimal 8. 170 aprovado para Aracaju, Conde a saída, curva esquerda após a decolagem, pista 10, 5007, transponder 1208, é o controle o azul 2712. Correto, chamo pronto para acionar. Chamará. Poxa, NER 6201, no Torre Salvador? Afirmo, Xanar 6201 autorizado para Galeão, conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída da El, Leda, Irume. Curva à direita após decolagem. Transponder 5531, controle 120, decimal 8. Desculpa, quem cotejou foi 6210. Ah, tudo bem. Xanar 6201, Torre Solo Salvador. Azul 4206, solo Salvador. Visual coronado da companhia na final de 4690. Afirmo, visual. Gol no 645, direito no 211, no solo aos 35, agilizando a liberação da pista, por gentileza. É, solo 211, 645. No 1166, reporte na DA. Gol no 1166, reporte na DA. Gente, 1869, não escuta? Não escuta. Após a passagem do tráfego da companhia, uma milha da cabeceira, alinhar e manter o pistão zero agilizando. Após a companhia, alinhar e manter agilizando o 869. 1166, livre pouso, pistão zero. Vento 170 graus, 0612 de nós, 810 no 4. 1094, autorizado, pouso na 10, com 1166. R-143, complete final do procedimento LSX2, chame torre 198, decimal 95. 295, boa noite. De acordo com a nossa companhia, a nossa posição de marcamento é a box 4. Essa é a informação que eu tenho aqui, mas ela está ocupada, segundo a minha outra informação aqui, pela aeronave da sua companhia mesmo, o Ocean Air 6201, está no 04. Não está não, senhor. Eu estou visual aqui com 4, não tem nenhuma aeronave lá, tem só um Tana 5. Mike Tango, reporte para a modificação de regras. Reportará, Tango. O senhor está vendo aí a 4 livre, está livre ingresso para 04 do Pátio 1, Ocean Air 6210. Ok, grato, 6210, consegue para 4. Não havia sido autorizado porque eu tenho outra strip aqui com Ocean Air 6201 na posição 04. É, ok, mas possivelmente deve ser nosso voo de volta, senhor. 6201 deve ser a nossa volta para o Galeão. Tudo bem. Obrigado. Solo 1166 livre. Gol no 1166, autorizado táxi até antes da Juliette. Ok, autorizado táxi até antes da Juliette. Gol 1166. 3122, Azul 4206, autorizado para Recife, nível de voo 330, conforme rota do plano de voo, saída Pucca, transição Caju, curva esquerda após decolagem, controle, transponda 5505, controle 120, decimal 8. Chanel 6143, Delta em Salvador, 170 graus, 05 nós, ajuste no 014, e tripouso para o 190. Repouso 0, 6143. Seta 9353. Foi na proa de Amã para interceptar a chegada e reposto para a descida. Seta na proa de Amã, o 9353. Pode tocar o procedimento previsto? Forma o procedimento previsto, ele é sex-ray da pistão 90. 208. 208, boa, 869. Controle Salvador, uma boa, gol 1869. Gol 1869, contato radar na decolagem, suba via Arbor para o nível de voo 320. Arbor 320, 869. Controle Salvador, Oscar Mike Tango. Siga Oscar Mike Tango. A intenção é cancelar no momento e descer para 2000 pés. Gente, Oscar Mike Tango, plano EFR cancelado aos 2039, desça para 1500 pés, ingresse corredor Interlagos, voando rotatório. Vai descer para 1500 pés, autoriza corredor forte. Autorizado, mantenha 1500 pés no corredor forte e reporte no através de Interlagos. 1500 corredor forte reportará no através de Interlagos.